Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. The following takes place between 12 a.m. and 1 a.m. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, e o Jovem Nerd, e eu já tive um terço de dia de Jack Bauer. Aqui é o JP, agente da CTU Disney. Aqui é a Aninha, e eu odeio a Kim Bauer. Aqui é o Sr. Caio, estou jantando. Aqui é a Azaghal, e se o Chet Bauer fosse bicha, ele se chamava Chuck Norris. Que ridículo isso. Querendo enaltecer o Jack Bauer em cima do Chuck Norris. Muito bem, hoje é um dia de correria porque vamos falar de 24 horas! Meu Deus, como você grita! Vamos falar de 24 horas, a Sherry? A Sherry? <Sherry. risos> A série mais corrida. Todo Nerdcast tem uma desafinada, mano. Nos últimos tempos, muito bom o seriado se você já assistiu. 24 horas, sabe que nós vamos falar da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta temporada. Eu tenho até uma observação a fazer. A série só se chama 24 horas porque as pessoas não seguem o que o Jack Bauer fala. Ah, sim. Se seguissem, era 12 horas. Então vamos lá, diretamente para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, pequenos nerds, estamos de volta, nossas leituras de e-mail agora muito rápido para o esquema de Jack Bauer. Começou devagar e aí lembrou. Eu lembrei, lembrei. Ah, primeiramente, a notícia é que nossos feeds no iTunes estão de volta. E agora, do jeito que a gente queria, você vai lá na coluna direita do site Jovem Nerd, clica assinar no iTunes e ele vai abrir diretamente aquela janelinha perguntando se você quer salvar o arquivo de podcast ou abri-lo. Se você clicar em abri-lo, você diretamente assina o seu... No seu iTunes, você não precisa mais seguir instruções, é só clicar e assinar, ok? Vamos ao primeiro e-mail. Dermot! Pablo Brenner, 16 anos, Porto Alegre. E aí, nerds, vem acompanhando o tal Nerdcast desde que li sobre o mesmo no site do Fábio Yabu. Logo notei que vocês são mesmos nerds pra caralho. É. Mas então eu pergunto, qual a finalidade tanto do site quanto do podcast? Afinal, se vocês quisessem dinheiro, fazer um site pornô, certo? Errado. É, e aí, qual é a finalidade do site? É, a finalidade do site, a princípio, era a gente se divertir a valer. Mas a finalidade é divertir os nerds e ganhar dinheiro com isso. É verdade. A pornografia, ela dá migalhas, que deixa você numa cadeira de rodas. Pablo Viana, o Patão. Outro Pablo? Um monte de Patão, né? Esses apelidos, Pato Louco. Segundo Tucano, todo malandro de Santos, seu apelido é Pato Louco. 25 anos, Cuiabá, MT, é o quê? Mato Grosso, né, Jovem Nerd? Mato Grosso. Cara, primeiramente, queria parabenizar pelos Nerdcast, que não perco nenhum e blá blá blá. Sinceramente, adorei o Nerdcast do M. Night Shyamalan. Não perco um filme deste cara desde Unbreakable. Não assisti Sexto Sentido até ter assistido Corpo Fechado. Azaghal fez muita falta, obrigado, neste Nerdcast. E eu achei muito legais as interrupções que ele fez na edição. Bem legal, por sinal, vocês divagaram pra caracolês na ideia. Cinema, arte, tudo mais. A sonoplastia foram ótimas e a ameaça a Carlos Voltor foi impagável. Ah, você tá aí? Você que selecionou os e-mails? Não, eu não seleciono os e-mails, é você. Eu vou começar a pedir aumento, né, cara? Porque... Que ridículo. Citando uma coisa que o Vince Glotto falou no Nerdcast, ele dizia muito, na minha opinião... de espectador, na verdade eu acho que ele falou pouco, umas duas, três vezes, é que ele é jornalista, né, então ele tem que dizer em que lado ele está, contra ou a favor de nós. Os comentários dele foram uma Mércoles, só falou mal da porra dos filmes do Shyamalan, parecendo muito com os comentários dos caras de um outro site de comentários sobre filme, comentários. Não, whatever, né, cara, vai pro inferno. Ele não gostou do Vince Glotto ter falado mal do filme. Carlos Merigo, do brainstorm9.com.br, um cara que eu gosto muito do blog dele, então eu faço jabá de graça. Sim, o blog dele é maneiríssimo. É... Agora ele tem um podcast. Ah, é verdade. Ele até falou do nosso Nerdcast no podcast. Ah, então vamos falar do podcast dele. Ele tem um podcast. É muito legal. Ouçam. brainstorm9.com.br. Vamos lá. Sou absolutamente fã do trabalho do Shyamalan. É um diretor que, antes de mais nada, merece respeito por ser uma das cabeças mais criativas e originais de Hollywood. Ao contrário do que diz a crítica, que ele piora a cada filme, eu acho o contrário. Em sua curta carreira, ele tem pelo menos 3 obras-primas no currículo. Sinais e A Vila são filmes fantásticos. É, eu concordo. Sinais, sou muito fã. E Fanatic, você esqueceu de falar das maravilhosas trilhas sonoras de quase todos os filmes de Shyamalan. James Newton Howard manda muito bem. Concorreu ao Oscar com a trilha de A Vila e não vou me surpreender se aconteceu mesmo com A Dama da Água. Eu concordo, eu sou um cara que escuta 80% do meu tempo trilha sonora. Eu conheço todos esses caras. O James Newton Howard é muito bom e todas as trilhas sonoras deles, principalmente dos Sinais, é muito envolvente, muito legal. Ele é parente do Ron Howard? Ah, não sei dizer. O Alan Silvestre, que também é um compositor excelente, com a trilha sonora do Predador, de Volta ao Futuro, ele é parente do fulano Silvestre, que eu esqueci o nome. Que beleza, Michael Silvestre. Stallone, não, né? Não, que é desenhista muito bom, que desenhava aquele quadrinho da Witchblade. Entendeu? Okay. É um parentesco interessante, né? PS, vocês bem que podiam fazer um Nerdcast sobre a carreira do Tarantino, aproveitando até o lançamento do game Cães de Aluguel. É uma excelente ideia, né? Rafael Poggi. É isso? Poggi? Poggi. 21 anos. Eu não disse de onde é, então é Pelotas. Na boa, falar que Sinais é um filme bom é sacanagem, né? Independente do mote do filme ser sobre, na verdade, a recuperação da fé de um homem e não sobre invasões alienígenas, o roteiro é fraco. E o senhor Shyamalan, trocadilho, perdeu a mão. O único que se salva no filme é o Joaquin Phoenix. O que é aquele susto que ele leva ao ver o alienígena pela TV de São Paulo, cara? Fantástico! Acho que realmente o filme foi vendido errado. Devia ter... Eu estou me perfazendo, estou sendo afetado, é, né? É, pois é. Não, o que é isso? Não, influência não... negativa de outros blocos? O filme deveria ter sido anunciado... como ele realmente é, uma comédia muito escrachada, hein? Bom, ele não gostou de Sinais, a gente respeita a opinião, eu gostei muito, e aliás, tem até outro leitor aqui que vai falar sobre isso, o Renato de Vasconcelos Souza, 27 anos de Diadema, São Agora, Pablo. Que interessante essa ligação de um e-mail com um outro. Olá, Lu... No próximo Nerdcast a gente vai jogar as cartas pra cima que me estrapalhou de escolher os e-mails. Olá, Lord Nerds, tudo bem? Achei muito didático o último Nerdcast sobre os filmes de Shyamalan. Afinal, ele é um dos poucos diretores na atualidade que apostam ainda no cinema tipo sinistro, fantasia, filmes cabeça. Venho fazer uma observação psicológica sobre o filme Sinais. Percebam que existem muitas situações no filme que lembram típicos pesadelos que cada um de nós já tivemos. Por exemplo, um monstro observando você pela janela, você sozinho no meio do nada, tipo, na cena do milharal, e o monstro aparece parcialmente, você sai correndo. A perseguição do monstro pela casa, você sai correndo sem olhar pra trás. O monstro misterioso arranhando a porta, girando a maçaneta, etc, etc. São realmente passagens, né, muito próximas a pesadelos, ao desafio do medo, né, que... É sobre o que a história fala, é muito legal. Eu gosto muito. É, e outra coisa, ele falou do filme... O que a gente acha do filme Os Outros? Eu acredito que teve mais suspense do que O Sexto Sentido. E um final encaixado também naquela história de... Puxa, eles estavam... spoiler agora do Outros, tá? Só pra ninguém reclamar. Mortos! Muito bem, eu gosto dos outros, só que eu gosto muito, só que quando eu vi os outros, já tinha visto esse sentido, então já tava escolado, né? Então, antes do meio do filme, já tinha adivinhado do que se tratava. Olha. Mas é um bom filme. E outra coisa que a gente esqueceu de falar realmente no Sexto Sentido, parte do cinema autoral do Shyamalan, é que sempre aparecem objetos vermelhos quando você tem algo na cena a ver com a história, com o plot, com a coisa dos espíritos e tal, né? O filme é cheio. Eu percebi, quando eu estava editando, eu senti falta disso. É verdade. Porque todos os filmes dele, eu acho que são uma assinatura dele. No A Vila é a mesma coisa. Tem cores? Pô, na Vila, não, mas na cara, né? O negócio vermelho era fazer parte da história. sim, mas não deixa mas de ser, mas você acha, né, que é só vermelho? Cara, o vermelho assina, sabe, alguma coisa que vai acontecer, sabe? Atenção, o vermelho é a laranja. A laranja do Poderoso Chefão. Exatamente. Mas em todos os filmes eu não percebi nos outros. Cara, eu lembro que no Unbreakable, o personagem do nosso querido Bruce Willis usava um boné vermelho. Não perceber isso. E outra coisa, uma sugestão para o Netcast, filmes de Tim Burton. É uma boa sugestão também. Ou não. Rodrigo Cardoso, 28 anos, de Belo Horizonte. Ele mandou uma teoria sobre a identidade portuguesa e tá tudo errado. Ah, tá. A gente não vai ler que é muita coisa. Que tal você, Azaghal, como um bom editor que é, perfazer um quadro chamado Melhores Momentos do Nerdcast? Cara, isso é impossível, porque o Nerdcast já tem 1h10 na média. Se a gente resolver botar um quadro com mais, sei lá, 10 minutos de monguice jovem nerd falando é, e toda vez que eu erro e tiro pra ficar parecendo que eu falo um português perfeito, vai ser, a gente vai ter um programa de 1h30. E ele dá um exemplo. Sim, dá um exemplo. O Nerdcast é um e-mail onde o Lotone descobre sobre o nome do desenho Fruit Patty, ou quando Carlos Voltor diz que cercou sozinho 3 orcs e por aí vai. Isso é até um nome. Pérolas do Nerdcast. Não, obrigado. A gente não precisa... Porra! Calma! A gente não precisa fazer um quadro. A gente pode fazer um neto que é sobre isso. Sim, mas não é mérito seu. A gente já tinha pensado nisso. Por causa do Nerdcast, que tem aumentado de tamanho, mais de 30 megas, dele agora. Tive de comprar um cartão de memória, olha, de 512 megabogas, para meu celular, para que não fosse necessário ficar diminuindo a qualidade do som. Além de que, com isso, consigo ter mais de um Nerdcast no aparelho. Atenção, comprei pelo Submarino, através do link do Jovem Nerd. Vai aí minha contribuição, um abraço de um grande fã do Jovem Nerd. Obrigado. Até graças a você e a outros que compraram através do Submarino, em breve, né, teremos promoções e preços especiais para os nerds que comprarem no Submarino através do Jovem Nerd. Exatamente, muito bom. Chega de e-mail? I want Nerdcast, I want it now! Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. My wife and daughter are in danger, and people that I work with may be involved in both. I'm Federal Agent Jack Bauer, and this is the longest day of my life. Estamos totalmente na zona de spoilers. É, na verdade vai ser uma zona de spoilers gradativa, conforme nós vamos seguindo. Cada bloco, uma temporada, você vai parando conforme você acompanha, ou não pare nunca, ou desliga agora. Mas a minha pergunta é a seguinte, o spoiler não é algo que ainda vai acontecer? As 5 temporadas já passaram. Mas se você não assistiu, é spoiler. Exatamente. Tá, tem um sentido, uma lógica deturpada, mas tem sentido. Muito bom. 24 horas, cara, surgiu. Olha só que coisa ridícula, cara. Da onde veio 24 horas? E seria uma série, uma comédia romântica, que se passaria, calma, se passaria em tempo real durante um casa, todos os preparativos de um casamento. Cara, e aí quem foi o santo que falou? Vocês são loucos! Foi com o noivo, era o Jack Bauer, ele arrumou uma conspiração dentro da igreja, ele falou, para tudo, vamos mudar essa... Pois é, aí alguém, algum santo realmente falou, para tudo. Isso, e aí acabou virando a ideia de uma série de um thriller, né? De ação, suspense. E amor? Sim, né? Tem amor. O Jack Bauer ama várias pessoas. Quer dizer, pelo menos duas, né? O presidente Palmer, por quem ele faz qualquer porra. E aquela filha retardada dele que só mete ele em furada. Você já viu a quinta temporada, Fred? Vi uma parte, gostei. Como assim você viu uma parte? Ih, olha, gritou. Velha. Então o que você viu da quinta temporada? Eu vi ele dando um tiro no joelho da velha. Peraí, 24 horas, primeira temporada. Ah, tá, então vamos voltar à primeira temporada. A primeira temporada, ela estreou dia 6 de novembro de 2001, lá nos Estados Unidos. Um pouquinho depois dos ataques, e realmente tava todo mundo meio entorpecido. Acho que não deve ter tido muita audiência no início, não sei. Não, sejamos francos, não teve audiência no início. A primeira temporada foi uma bosta. Não foi uma bosta, que isso, cara? Aí, olha só. Primeira temporada é excelente. Nada. Claro que tinha. Eu só fui assistir 24 horas, em real time, na quarta temporada. A primeira, a segunda e a terceira eu assisti no DVD. Em 2 dias, todas as 3. Mas Sem frase. Mas o 24 Horas teve esse fenômeno. Ele só pegou mesmo depois que a primeira temporada foi lançada em DVD. Uhum. O pessoal comprou, assistiu e aí falou, pô, esse negócio é bom. Pois e é. E aí emplacou, teve a segunda. A série... Mas a primeira temporada tem uns clichêsaços, cara, que eram muito tristes, cara. Ainda bem que eles mudaram esse tipo, capangas japoneses e mongóis, sabe? Quem contrata esse tipo de gente hoje em dia, cara? Aquele ator que sempre faz, né? Aquele isso. Cara que é o chinês careca com bigodão, né? Ele não, sempre tipo, aparece esse chinês todo careca, filme. É o chinês careca cabeludo de bigodão. É, exatamente. Ah, e esse chinês, de matar, tem uma cena, né? Que é muito ruim, cara, que ele vai... O Jack Bauer joga um carro em cima lá da fazenda onde sequestraram a mulher e a filha dele e tal. E aí o The Flash tá dentro do carro. The amarrado. Flash? Ah, The Flash. E não é o The Flash aquele. Com um rifle, como se fosse um revólver, cara. Logo ele vai se aproximando do carro com o rifle numa mão só. Ele abre o vidro e o The Flash sai correndo. Aquele cara não é o The Flash. Não é o The Flash, cara. Eu tava que isso? Isso é o irmão gêmeo não da é, Twin The Flash. Não é o The Flash, o carinha que sequestra, não é, é outro cara. Mas aí a primeira temporada, ela foi encomendada, olha só que coisa bizarra, ela foi encomendada no estilo das outras séries novas. Ela foi produzida primeiro com 13 capítulos apenas. Como, meu Deus. Como toda... faz sentido, né? 24 louco, horas, 13 capítulos. Isso não faz sentido, cara. Por que se chama 24 horas? Pois é. Mas é assim, olha só. O programa se chama 24 Sim. horas porque ele tem 24 episódios. Sim. E cada episódio é uma hora do dia. Eu sei. Então, como é que tem episódio? Aqui no primeiro episódio, da primeira temporada ele morria. Não, olha só. Todas as séries que não são conhecidas, elas começam assim. Os caras recomendam... Ó, primeiro, se eles vendem o piloto, aí, então beleza, vão produzir. Eles recomendam poucos capítulos, ou 7 ou 13, e aí se fizer sucesso, continua. Não, tudo bem, mas a história tinha 24 Sim, capítulos. Sim, mas você, tá, se você prestar bem. Atenção, quando chega a primeira temporada, chega no meio, na metade, é a hora que ele tá salvando a mulher e a filha, e ali podia terminar, entendeu? Apesar de não fazer sentido 24 horas, mas e daí? Se fosse um fracasso, pelo menos terminava ali. Entendi. Mas então teve o plot twist, essa palavra nova que você tem usado sempre nos Nerdcasts. Bonito isso, hein? Não é plot twist, aconteceu porque... Peraí, fala de novo que eu vou anotar aqui, peraí. Plot. Pois não. Twist. Vou usar. Posso usar? Pode, à vontade. Posso dizer que é minha? A gente usa Chat Bauer, que você que inventou, né, cara? Fica à vontade. Eu? Eu? Espero que as pessoas estranhem. Não, a gente não chama Jack Bauer de Jack Bauer. Nós chamamos de Chat Bauer. Não há explicação não. Plausível pra isso. Não. Você, eu nunca falei que o chat. Que o cheque Bauer é cheque Bauer. Cheque Lunil também. Exatamente. Cheque Bauer é meu herói. Eu chamaria ele de Chat Bauer. Cheque. Bem, pra nós é chat. Mas tá, a primeira temporada é o seguinte: o David Palmer. Ou o Daddy Bear, o Papai Urso, parece. Ele é candidato à presidência e estão tentando matar ele. Isso. Jack Bauer, ele é chefe de operações... De campo. CTU. Da CTU, exatamente. Que é o Contra-Terrorismo Unit. Isso. E ele tem que impedir isso, só que, ao mesmo tempo, os caras que querem matar o David Palmer sabem que o Jack Bauer é a única pessoa que poderia detê-los. Claro. Então... Ele sequestra uma filha do chefe. Burra. Chef. Filha burra, pra lembrar. Sim. E a amiga dela. A topeira da filha vai dele. Vai na aba. Filha mais gostosa. Gostei desse detalhe. Agora é impressionante porque o plano é complexo. Eles botam dois caras pra namorar a filha e a outra, a amiga. Pra depois conseguirem convencer elas e não sei o que lá e sequestrar. Tipo, capuz preto. Da manhã de domingo, nem pensar, né? Não, eles vão pra uma loja de móveis abandonada, na zona industrial. Tudo a favor, né? O negócio assim que foi definido em 2 dias. Ah, vamos levá-los pra loja de móveis abandonada, na zona industrial, pra depois, quando estiver lá, aí a gente põe o capuz preto na cabeça dela. É maravilha. Sim, exato. E aí sequestra o Kimball e ele deixa uma amiga dela pra morrer no meio da rua. E a amiga dela paga calcinha nessa hora. Bom, caraca, você lembra disso? Lembro. É, violência e sexo sempre grudam na gente. Mas aí a conspiração é muito mais complexa. O Jack Bauer tinha roubado no poker, e o cara queria matar o Jack Bauer e do David Palmer. E aí ele queria fazer um plano pra matar os dois ao mesmo tempo, botando um contra o outro no Velho Oeste, ele se matando, atirando no outro. Ele queria incriminar o Jack Bauer. Queria que Jack Bauer matasse o David Palmer. Não é absurdo, ele sequestrou a filha e falou assim, mata o cara e é isso. Não, peraí, não é absurdo. O cara consegue botar microcâmeras dentro da cueca do Jack Bauer, um agente de campo, mega ultra boga foda. Mas não, olha só, você não sabia que tinha 13 câmeras no seu carro, 12 na sua casa, 26 na sua... O seu trimmer de nariz? Ah, peraí, né? Não. Os caras viram e falaram, ó, tá aqui uma câmera e tá aqui um microfone. Você coloca aí no carro, coloca em você, porque senão a gente vai matar sua filha. É, não foi um negócio que o nego invadiu. Deram pra ele, ó, você bota o microfone aí, senão a gente mata sua filha. Pois é. Mas eu acho que tinha em outros lugares sim, hein? Seu nome não, não tinha no carro... Bem. Ele podia até me ver. A Nina que falava tudo. Ah, é, porque a gente não sabe. A Nina era um agente duplo. Era. Duplo. Exatamente. E, mas no começo a gente não sabe, fica na dúvida. Tá vendo? Você acabou de estragar o negócio, porque só vai se descobrir isso na segunda temporada. Não. Claro que não. Não. Penúltimo capítulo. É, claro que não. É, olha, Karen. Não é, cara. Oh, o Jack comia a Nina. Opa! É, não, eles tinham um caso. Eles tiveram um caso. Aí depois a Nina tava com o Tony. Tony Almeida, tava nos pés do Tony Almeida. É, agora eu tô lembrando também direito da primeira. Mas era uma esculhambação essa CTU, geral pegava geral. Ah, mas é que nem a Price, meu amigo. É. Então, no finalzinho, a gente descobre que a Nina Myers era uma traidora, era uma mercenária que vendia informação para as pessoas, e falava russo, e falava com... E alemão. E era gostosa. Era gostosa. Mais ou menos. E ela magoou o Tony Almeida, né? Magoou o Tony Almeida e ela casou na vida real com o Mason. Olha aí. Acredito. Mason é meu personagem preferido. Porra. I don't fucking know. Mason era o... Você não sabe quem é Mason? Mason era o chefe deles, lá. Lembra? Chefe. Ele morreu intoxicado na segunda temporada. Que atirou no Bruce Lee? Cara, não tenho a menor ideia. Eu me lembro do nome, mas não consigo juntar o rosto. Então, o Mason era o chefe escrotinho que gostava de fazer as coisas por debaixo do pano. Ele tinha roubado 200 mil de não sei aonde. É. Cara, toda temporada tem um chefe escrotinho. Sim, é difícil, senão não teria graça, né? O final da primeira temporada que foi a chave do sucesso do 24 Horas, né? Porque se você até pegar o DVD, você vai ver que existem dois finais alternativos. O final ridículo e o final que foi, né, o que aconteceu. Porque a esposa, né, no final você descobre que a Nina Myers matou a esposa e termina com ele abraçando a esposa morta dele. Depois de toda esta merda. Ele passou, no final, a esposa morre nos braços dele. E tem o final que eles gravaram que a esposa não morre. Que ele entra na... Eles prendem a Nina e etc. Ele entra na sala procurando a esposa. Cadê a esposa? Pelo amor de Deus. E aí ela levanta a cabeça. Jack, estou aqui. Aí, sabe, termina com ele desamarrando ela. E ele e a filha pentelha saindo juntos, felizes. Um dia de sol pra fazer um piquenique. Exatamente. E acaba. E isso é ridículo. A série não ia continuar assim, pelo amor de Deus. O sucesso razão, da série, exatamente. O sucesso da série é justamente isso. Você não sabe quem vai morrer, qualquer um, sem ser o Jack Bauer, pode perecer. Você sabe quem vai morrer. Você não sabe. Você sabe quem vai morrer. Claro que sabe. Quem? Como? Cara, existe a maldição. Ah, sim, é verdade. Se você encostar no Jack Bauer, você morre. Cara, ele foi, encontrou com uma policial, me ajude aqui, tem um cara aqui dentro que não sei o que lá. Pá, morreu. Mas é o tempo inteiro, uma pessoa que encostou assim, morreu, cara. Impressionante. Não pode encostar nele, cara. Impressionante. I have killed 2 people since midnight. I have not slept for over 24 hours. So maybe you should be a little more afraid of me than you are right now. Testemunhas de Jeová uma vez tentaram converter o Jack Bauer. Ah, não brinca. 4 minutos de interrogatório, eles admitiram que Jack Bauer era Deus. É justo. Fatos de Jack Bauer. Diz que o Jack Bauer descobriu que a Kim Bauer tinha perdido a virgindade, ele foi lá, encontrou a virgindade e trouxe de volta. Mas a segunda temporada? Segunda temporada, que antes da quinta temporada era a melhor de todas. É muito bom. É a temporada que tem a bomba nuclear. Ameaça nuclear. Eu lembro vagamente, a Viripoca Pia, tem um cara que morre no avião, eu lembro vagamente. É que a mãe do gordinho morre, isso? A mãe do gordinho? Que gordinho? Não! É a mãe? Essa é a quarta. É o Edgar, respeito com o gordinho. Eu tenho que admitir que eu não vi a segunda temporada. Que ótimo. Você quer voltar daqui a pouco, JP? Rapaz, vocês vão atrapalhar na frente mesmo. A segunda temporada tem uma ameaça de explosão termonuclear dentro do território americano. E logo no começo da série, da temporada, o meu personagem preferido é contaminado com plutônio. Isso, Mason. Você lembra disso? Ah, ele que era o mesmo. É, ele tinha a cara de pinguço do caralho. É porque ele tava de barba mal feita e tal. É, exato, ele tinha a cara ele começa barburuzaço, né? Jack Bauer tá cheio de barba porque. Ele começa a balada, ele largou tudo, foi virar hippie, não é isso? É, ele vira hippie e a filha dele babysitter. Isso. Exatamente. Isso. Aliás, uma babysitter gostosa. Uma babysitter que não existe no mundo, né, cara? Se existe, ela vai ser a Kimball, né? Ou seja, vai trazer um monte de merda pra sua família. Né? Que existem dois plots, né? Tem um plot importantíssimo, que é a América vai ser destruída por uma bomba nuclear. Isso. E existe o subplot que é o... O subplot ridículo. Suposto ridículo que é o pai da menininha que a Kimball toma conta matou a esposa. É, exatamente. Ah, é verdade, verdade. E aí, cara, a gente tem que ficar acompanhando isso, né, cara? A gente querendo participar do plot sinistro, né? E tem esse subplot que não interessa. Sabe, na verdade, todas essas temporadas tem uma mesma estrutura, né, cara? Ele começa com um negócio, uma crisezinha que o Jack vai e acaba resolvendo lá pelo quarto, quinto episódio. É. E depois eles começam a mostrar que, pô, a merda era muito mais fedorenta. É, né? Isso... Tinha muito mais coisa por trás do que tava acontecendo. Essa foi isso, segundo o Jovem Nerd, chama... Não é isso. Ridículo. Não é nada disso. A primeira, a segunda temporada e a terceira também, elas têm a mesma estrutura, que é a estrutura de 12 horas. Cada 12 horas tem um grande evento que muda tudo. Agora, a partir da terceira, ela já começa... Na terceira já começa a subdividir, ela criar divisões de 6 horas, mais ou menos, né? Pra te dar alguma resposta, né? Senão você fica todo mundo assim, oh, e nada acontece. E ela já começa a te dar um... Aí sim, um plot twist. Agora, o Jack Bauer, ele deve ter um horror à hora redonda, né, cara? Ah, sim. Duas horas, três horas, quando vai terminando, tipo, 1h58, cara. Vai tudo indo pro cacete, cara. Vai tudo desmoronando, ai, cara. 1h59, cara, a merda tá explodindo, cara. Ele começa a ouvir na cabeça dele aquele... Eu senti ele consegue resolver as merdas sempre 40 minutos, né? Quando dá, tipo, 1h40, as coisas estão resolvendo e começam a dar outra merda. Ah, sim. Outra coisa que é peculiar de Los Angeles, que não existe trânsito, né? Os caras... Não. Os produtores não. Falaram, olha, gente, não dá, vamos obstruir o trânsito ou a gente não tem sério. Né? Isso é muito maneiro, né, cara? O Jack Bauer no carro... Passa uma hora, os caras esperando ele dar CTU. E ele buzinando... Get on the road now! Com a mão pra fora, dando porrada na lataria, né? Vambora! Bora, porra! Não tem trânsito, não tem como. Ele tá sempre, o máximo de viagem é 15 minutos. Mas o... Então a segunda temporada, ela bem... Ela tem muita ação. Logo no início, né, os caras bombardeiam, o Jack Bauer se infiltra lá nos terroristas e descobre que eles vão bombardear a CTU, né, cara? E você sabe, por que eles explodem a CTU, né? Por que a CTU foi explodida? Não, por quê? Porque Kim Bauer tava chegando no momento... em que estavam os terroristas, ou seja, é ela que atrai, cara. Entrou a Kimball na CTU, explodiu a CTU, cara. A Kimball, ela é um saco, né, cara? Ainda bem que tiraram ela depois. Não. Demorou pra tirar. Não, veja mas ainda bem, querido. Que tiraram um dia, né? Eu sei que ela voltou. Mas eu tomara que ela volte sempre, porque a Kimball é gostosa, ela é topeira, é burra, então ela podia ficar calada, ela podia ser uma planta no cenário. Mas, cara, isso é desnecessário. Sabe o que podia acontecer? Não. Podia ter as 23 horas e 40 minutos. É. Nos 20 minutos finais, Jack Ball ia tomar cerveja num bar de striptease e pronto, tava gostosa, acabou o problema. Tudo bem, se for com a Kimball. Tô relaxada, tá bom. Não, cara, na segunda temporada é ridículo, cara. Ela foge lá do pai assassino, depois ela sai com o namorado, carro capota, ela sai pela floresta, fica presa numa armadilha de onça. Olha que merda. Quem foi que... Eu imagino o cara que era o responsável pela parada, olhando o roteiro e falando, não, vocês estão de sacanagem. A mulher ficou presa numa armadilha de onça. Vocês vão a merda, eu não vou filmar essa porra. Pá! Joga no chão. Não vou filmar, armadilha de onça no filme. Aí depois o cara que salva ela, leva ela pro bunker nuclear que ele tinha no meio da floresta, cara. É muito ridículo. Todo mundo tem um bunker hoje em dia, né? Mole construiu um, ótimo. Pois é, exatamente. E aí, segunda temporada, bomba nuclear explode em terreno americano. Eu só vi isso num filme que era aquele A Soma de Todos os Medos, do Jack Ryan, que realmente é uma coisa que é novidade, né? Eles não faziam coisas tão grandes. Pelo menos ele explode no deserto, né? Mas tem três coisas importantes na segunda temporada. A primeira é a melhor interpretação de toda a série, de um cara que fez uma ponta de 5 minutos. Ah, tá. O garoto. O filho do Mason. É, manda bem. O pai tava morrendo e ele chama o filho pra, né, dar um... uma reconciliação. Cara, é muito maneiro, porque é aqueles pai e filho turrão, sabe qual é? Que não demonstram emoção, mas querem demonstrar. Muito maneiro, sério. Muito maneiro. A segunda coisa importante é que, segundo o Blue Hand, o Mason teria morrido imediatamente ao ser exposto à radioatividade. Sério? Porque uma grama de plutônio enriquecido é suficiente pra te matar 10 vezes. E ele respirou aquela... Ah, mas teve que durar pelo menos mais 11 horas, né? E a terceira coisa importante foi a explosão radioativa nas costas de Jack Bauer, né, cara? Ele ia ter ficado sem nenhum fio de cabelo naquela cabeça. Não, cara... Ele se escondeu atrás de uma duna. Ele e a Tieta, os dois agachados ali. Cara, ele não é assim, cara. Não é assim. Ah, não. Tinha gente que tava presente durante na explosão de Hiroshima e não morreu. Não, mas olha só, querido, peraí. Não, peraí, agora vamos lá. As pessoas presentes na explosão de Hiroshima, nenhuma delas tinha uma linha reta entre elas e a ogiva. Mas ele também não tinha, ele tinha umas montanhas. Uma duna! Não era duna, eram as montanhas lá do Papaléguas, lá daquele deserto. Porra, ah, tá. Aquelas montanhas de pedras empilhadas, sabe? O cara ficou de costas ali e esperou passar o clarão. Ah, é, tá. É, tá bom. Passou a luz, pode ir, né? Passou o flash, se mexe. Ai, ai, e aí? Temos a redenção, morte heróica de Mason. É verdade, né? E nessa segunda temporada, o Jack Bauer tem uma namoradinha, né? Ah, ele sim, era Warner, Kate Warner. Era isso. Ele era a menina lá da família que eles achavam que era a família terrorista, mas que não era. Da família do Jack, do Lost, cara. A verdade. O pai dela é o pai do Jack. É o pai do Jack. Como é que é? Não, tem dois personagens. Tem o cara que é o pai do Jack, era o pai da... Era o Sr. Warner. Seu cavanhaque branco. E o Jim, do Lost, era o comandante de operações... de campo lá. Meu Deus! É mesmo, cara! Ele que reportava diretamente para o Jack Bauer. Não, e também tinha o Frank Castle, o Punisher, trabalhava para CTU. Que beleza, hein? Ele morre na quinta temporada. Que Punisher? Cara, o nome do cara é Frank Castle. Não, tá de sacanagem. Eu te falo. Não, eles não falam o primeiro nome do cara, só chamam ele de Agente Castle. Cara! Mas não é o Rogério, com certeza. É tipo só uma brincadeira, porque nas revistas o Punisher, uma época, trabalhou pra CTU. Não! Aí, cara, é o Frank Castle, cara. CTU, peraí, CTU existe mesmo? Ou não? CTU existe, claro, pelo amor de Deus. CTU, existe, com esse nome? É. Eu acho que existe alguma coisa similar a CTU, mas com esse nome. Quem matou o Frank Castle, o Punisher, foi aquela Sexy Terrorist. Ah, Sexy Terrorist. Lembra, Aninha, Sexy Terrorist? Ah, que saudade, a Sexy Terrorist. Ela amarra a bota fazendo espacate, não usa sutiã. Opa! Adora correr na chuva. Ela é uma outra mercenária, ela aparece na primeira temporada. Ela aparece na primeira, é. Ela aparece pelada na primeira temporada. Alô, alguém tem o DVD da primeira temporada? Não é? Eu tenho. Ela foi de paraquedas, que é maneira aquela cena pra caramba. Pelada? Não. Ela começa a transar com um cara no banheiro do avião. Isso. Eu lembro vagamente disso, tá vendo? Como eu falei, violência e sexo, o que gruda. E aí tem uma cena que ela explode a porta do avião. Isso, logo no início. A porta sai e ela é chupada junto. Isso. Já havia sido antes. Que isso, meu povo. E aí ela fica no deserto, faz uma fogueirinha. Isso. Uma fogueira. E fica pelada esperando o resgate, cara. Isso. Por que não, né? Menos 35, fogueirinha pelada. Tá ótimo. E aí ela aparece no final da segunda temporada também, é, infectando Palmer com o vírus, no finalzinho. Isso, é verdade. Naquela luta. Isso. É verdade. E depois ela vai aparecer só na quarta temporada. Na segunda temporada, a Sherry já esmerdalha? Na... Sherry era a ex-mulher. Mulher do presidente. Ah, ela me esmerdalha. Ela esmerdalha o que na segunda? Ih, ela bota pra fuder o que quer, porque quer, que ela quer ser... Porque ela se separa dele. Ele descobre que ela tinha um caso lá com alguém. Não, aí, não tinha nada. É, ela tinha um caso. Ela tinha um caso e ela era mó merdeira. Ela fazia tudo por baixo dos panos. Aí, ela... Que caso? Tinha um caso, tinha sim. Nada. Tinha um caso. Tinha um caso. Eu tô falando, bicho. Tinha um caso e ela fazia as paradas por baixo dos panos. Ele se separa dela, aí ela fica enchendo o saco dele, não me lembro como que ela consegue chantagear ele pra voltar com ele. Ele chama a Sherry pro bunker lá dele porque ele sabia que tava tendo uma conspiração da própria equipe dele e ele chama ela pra ajudar. Agora, existe alguém mais chantageado que o presidente Palmer, não. Cara? Pô, mas eu gosto do presidente Palmer, cara. Deve ver, é maneiro. E quando ele fala Sherry, querido... Com aquela cara de ódio, sabe? Muito maneiro, ele cara. Ele franza a testa, Sherry. E tudo é Jack Bauer, né, cara? O número 1 do celular dele descarga de rápido é Jack Bauer. E ela com a cara mais limpa, eu fiz alguma coisa. Ah, ótimo. É. Pois é. Eu tinha uma raiva dessa mulher, cara. Quando ela morreu, eu fiquei muito feliz. Calma. É verdade. Eu só acho que faltou sexo e violência na morte dela, mas... You've gone too far this time, Sherry. Well, you know, I thought I might be hearing from you, David. You sent Keeler over here to blackmail me into giving up my presidency? Whoa, slow down. You mean Keeler paid you a visit? You know damn well he did, and you know why. Chloe, step away from the computer, now! Quando o Google não acha alguma coisa, ele pede pro Jack Bauer achar. Eu tenho que fazer mais uma confissão. Eu também não vi a terceira temporada. Meu Deus! Por sinal, não sei se vocês me chamaram pra fazer essa porra, cara. Eu não vi metade da parada. Terceira temporada, vírus. Não, não é vírus só. Terceira temporada, o Jack Bauer virou... chefão da CTU, daquela parte de Los Angeles. Não, na primeira ele era o chefão de CTU. Não, não, agente de campo. Ele era o chefe de operação. Na primeira ele era o diretor da CTU em Los Angeles. Não era, era o Tony Almeida. Não é o Tony Almeida, cara? Tony Almeida era estagiário na primeira temporada. Não, rapaz, eu lembro que ele tocou o tornozelo do Tony. O chefe era o cara que morreu logo no início. É o Bigode. Era o Bigode. O Bigode, tem um Bigode, né? Ele era chefe de operações de campo. Jack Bauer começa adicto à heroína. Isso. Olha. Ele se infiltrou na... Eu achei esse plot meio caído. É, de Salazar, eu achei, sabe... Do Rocky está Almeida. Acontecendo, ele sabe? É bom, cara. E ela acontece 3 anos depois, na segunda temporada. Isso, ou seja, 3 anos ele passou um ano. Ele passou um ano infiltrado no Salazar. Isso. Inclusive o videogame do 24... Ele fala assim, the following take place between season 2 and 3. Isso, exatamente. E aí a terceira temporada, eles enfiaram a Kim Bauer na CTU, cara, que isso foi o mais absurdo do 24 horas. Fechada. Fechada, né, cara? A mulher mal sabe, ele fala, olha, vai pra esquerda, a mulher corre pra direita. O cara fala, abaixa, a mulher pula. Como é que vão botar a mulher dessa pra receber ordem, porra? Não, então é de família, né, cara? Porque o sujeito mais insubordinado que o Jack Bauer. Ele não segue nenhuma regra. Não, ele, o Jack Bauer, ele não tem limites. Ah, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e, sei lá... salvar o presidente. Se tiver que matar 500 em volta, não tem problema. Vamos salvar o presidente. Mas o que ele falava é assim, vocês querem resultados, mas não querem sujar as mãos, né? E todo mundo fica feliz quando o Jack Bauer consegue resultado, né? Porque ele que suja... Qual foi a temporada que o Jack Bauer cortou a cabeça de um cara fora? No segunda. Ele tinha que se infiltrar e aí ele pegou uma testemunha pra provar que ele valia a pena... se filtrar, ele pegou a testemunha lá e cortou a cabeça do cara. O cara era bandido. Eles fazem uma coisa assim pra dar uma amaciada, o cara era bandido, era um mafioso, era pedófilo e o cara ia testemunhar contra o cara lá e ia sair livre, sabe? Tipo assim, o cara era pedófilo e ia sair livre, então pode matar, pode cortar a cabeça do cara, sabe? Agora, a pior coisa da terceira temporada não é a Kim Bauer estar trabalhando como programadora na CTU. É. A pior coisa é aquele cabelinho. É o cabelinho dela, né? Que franjinha é aquela, cara? Tá na moda essa franjinha agora, é horrível. Chloe já aparece na terceira temporada, né? A Chloe começa na terceira temporada, aparece. Isso. A Chloe, que é chamada por nós de Weirdo. O Weirdo. O Bulldog da CTU. Ah, ela cara, é muito boa, ela, Weirdo, não, cara. Ela é a única pessoa que não pode morrer de tempo, cara. Ela é a única que na sexta temporada teve contato direto com o Jack Bauer e não morreu ainda. Tá vendo? Foi na quinta temporada. É, na sexta não, temporada. Na sexta ela vai estar, ela tá viva. Ah, tá. Pois é, não, ela é demais. Ah, ela é imune. Vocês querem uma coisa bem broxante? A atriz que faz a Chloe diz que ela tá aprendendo a passar e-mail no computador. Não sabe nada, né? Te perguntaram, e aí, você sabe aquelas coisas todas? Ela, é engraçado que parece que ela toma um shot de cafeína direto na veia, né, cara? Porque ela fica ali 24 horas em frente à tela do computador, pô, nem bocejar, ah, é. Ela boceja. É verdade, fica todo mundo... É, o Jack Bauer a gente até entende, né? Adrenalina, massa, agora ficar na frente do computador. Fala nisso, tem uma coisa que é engraçado do 24, se passa, teoricamente não, é um dia inteiro. Nesse um dia inteiro, neguinho, não come, não bebe um copo d'água, toma banho, banheiro, não faz porra nenhuma, cara. Na quinta temporada, tem uma cena no material a mais, que é ele, o Jack Bauer saindo do banheiro, de pijama, com um sanduíche na mão. Mas ele não boceja uma hora. Não... Cara, eu acho mais impressionante o seguinte, ele não dá aquela coçada de saco, essa porra. Tipo, meu Deus, que merda. Eu fiz aqui umas anotações de coisas que eu lembrei, que são muito legais, cara, que sobre a produção da terceira temporada, tem isso no DVD. Tem uma cena que ele foge com o Salazar de helicóptero, lembra disso? Fugiu da prisão de helicóptero. E o cara tava contando, esse cara é o John Cassar, que ele é o diretor, produtor do 24 Horas, ganhou Emmy esse ano e tal, pra direção de um dos episódios da quinta temporada. O cara é muito bom. E ele fala, cara, que a vida deles na produção do 24 Horas é igual à vida do Jack Bauer, cara. É tudo em cima da hora, é tudo com o tempo, acabando o tempo, tudo em cima da hora, tudo no relógio. Eles estavam fazendo essa, foram filmar essa cena do helicóptero, né, e eles tinham o seguinte, eles tinham que filmar até meio-dia a cena do helicóptero pousando na rua. Porque lá depois do 11 de setembro tem uma lei nova que não pode estar nada no ar nas proximidades de grandes eventos enquanto estiver rolando os eventos. Então ia ter um jogo lá de beisebol e os caras tinham até meio-dia pra voar, entendeu? O cara passou de meio-dia, não pode voar mais porque a FAA proíbe e tal. E aí tava amanheceu com uma névoa gigantesca que os caras... Pra voar com o helicóptero também tem que ter 5 milhas de visibilidade e só tinha 2,5, sabe? Então os caras ficaram desesperados, meu Deus, a cena do helicóptero e tal. Quando terminou, quando acabou o nevoeiro, os caras ainda estavam colando decalque no helicóptero militar lá, que seria o helicóptero militar. E aí os caras pousaram o helicóptero na rua, tipo, às 11h52, sabe? Filmaram e terminaram a filmagem, ele mostrou o relógio aqui, ó, meio-dia. Essa é minha vida, sabe? É tudo... No relógio, muito maneiro. Né? Muito os caras bom, vivem cara. Essa tensão mesmo. E outra coisa muito maneira é no final da temporada, tem a cena dos F-18, lembra? Lembra, Fred? Ele chama lá os caças pra explodir um helicóptero. Tem os Apaches não tem? Não, Apache não tem. Não, na tem Apache, terceira não, não tem. Era a cena que ele, cara, que é muito maneiro isso, que você vê uns caças na televisão, você logo acha que é a computação gráfica e tal, etc. Cara... No 24 Horas é tudo real, cara. Porque a proposta dos caras é serem mais realistas possível. Então, você vê aviões e caças e militares na tela, você logo acha que é computação gráfica. No 24 Horas, cara, é tudo real. Os caras, a proposta é essa, ser realista. Então, os caras conseguiram contactar a Força Aérea. A mulher da FAA conseguiu abrir um espaço... No espaço aéreo de Los Angeles, que é uma coisa impossível pra passar dois caças. E aí eles, cara, eles fizeram aquela cena dos caças passando e aí explodindo o helicóptero. Lembra da cena, né? No final. Cara, os caras filmaram com uma perfeição de sincronismo espetacular. Que em uma cena, uma câmera só, filma o seguinte... Os caças vindo, o helicóptero explodindo. Quando o helicóptero explode, olha a cagada. Aparece a sombra do caça passando do lado da explosão do helicóptero. A sombra, cara, o sol estava na posição certa. Aparece a sombra do caça, a câmera sobe filma os caças indo embora, depois desce, filma o Jack Bauer falando pro rádio que o helicóptero foi abatido e correndo em direção ao helicóptero. Cara... Foi o Jack Bauer torturou o sol pra ficar na posição certa. Isso, cara, isso realmente, os caras estão de parabéns, cara. Não tem George Lucas, não tem fundo azul, cara. Foi tudo real, cara. Os caras fizeram realmente... Agora, na terceira temporada, tem paradas muito agressivas, né, cara? Não é nessa que ele mete o pé no peito da outra? O Jack Bauer morre nessa temporada. Não, é na segunda. Eles torturam ele, é. Eles dão uma parada cardíaca nele. Mas ele já é experiente nisso, cara. Ele fez um filme muitos anos atrás. É, Linha Mortal, é verdade. Ele matava a galera pra é reviver verdade, depois. Eu lembro. Muito bom. Bem, tudo bem. Então, fora isso, outra parada sinistra que acontece é que ele corta a mão do gemo dele, né, verdade, cara? Né? É, que eu esqueci de falar, eu tô com a filha aí. Ah, é, né? Você está com minha filha. Só um momento que eu acho que eu vi um machado ali no corredor. Cara, o Chase está com uma bomba taxada na mão. Uma bomba de vírus. Exatamente, vírus e bruxos. E aí a cena final é muito boa, porque ele corta a mão, aí sai correndo com a mão, a tochada na bomba, não. Joga dentro de um freezer, né? É whatever. O importante é que ele cortou a mão. Aí fecha e a bomba estoura lá dentro, faz aquele... Pssst. É broxante, né? O seguinte, era o Jack Bauer enviado, abrindo a geladeira pra pegar o refrigerante. E é nessa temporada também que prova que nem tudo dá certo em 24 horas, né? Que o Jack tem que matar o Chapelle. Ah, caraca, essa é muito sinistra. Sim. Essa é mais eu sinistra. Fiquei até o último segundo esperando que vai dar um jeito, vai dar um cara, jeito. Que sinistro. Não deu jeito. Muito sinistro. Mas venhamos e convenhamos, o Chapelle morrer também foi bom, né? Porque aquele cara era uma mala. Ah, ele era... Ah, eu achei ótima a moto. Ah, mas é sinistro, cara. Porra, meu Deus. São três momentos que definem 24 horas. Depois a gente fala dos outros dois. Esse é um deles. O Jack Bauer pega o terrorista, põe na sala, liga a televisãozinha e tá lá. TV Al Jazeera. Onde é que tá o negócio lá, a parada lá, o bagulho? Ah, não vou dizer porque ela é grande. Ô, fulano, tá me ouvindo aí do outro lado do mundo? Não tem delay, né? Ah, tô sim, seu Jack. Então queima o moleque aí. Pá! Pé no peito e larga o dedo. Cara... Eu comecei a ver 24 horas depois que eu vi essa cena. Porque eu vi isso e pensei, opa, existe potencial nesse seriado. Vou ver essa Mas era porra. Mentira no Eu final. Também achei muito maneiro isso, mas era um teatrinho, né, cara? Não interessa, cara. É um teatrinho. Você só sabe que é um teatrinho depois. Exato. É. Exato. Aquilo é ótimo, cara. Aquilo é muito bom. You tell me what you know, or I promise you this will become very unpleasant. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. Jack Bauer ressuscita em menos de 1 hora e mais de 1 vez. É verdade. É aquela coisa, né? Jack Bauer em 96 horas salvou o mundo 3 vezes. O que você tá fazendo da sua vida, garoto? É verdade, muito bom. Então vamos rapidamente para a quarta temporada, que na minha opinião foi a mais fraquinha. Pô, eu discordo, eu gostei muito da quarta temporada. O que acontece na quarta temporada? Foi que me fez ver o Jack Bauer. Comecei pela quarta temporada. Mas é porque é só a quarta temporada... Ela começa com um trem lá, explodindo. Isso. A quarta temporada foi a primeira temporada em que os produtores falaram, olha, nós não vamos dizer qual é a ameaça. Que até então você sabia desde o início. A primeira era o plot do assassinato, a segunda era uma ameaça nuclear, a terceira ameaça biológica. E na quarta, qual é? Não falaram. Você vai descobrir como o Jack Bauer... E isso foi, acho que foi uma boa estratégia para mudar, porque o 24 horas ele tem que, né, ele tem que se renovar. Porque se não fica muito a mesmice, né, cara? Porque o cara tem claro que tempo real e tal. E aí foi interessante. Só que, JP, o início é muito bom. Eu gostei muito do início dele se disfarçando de seguindo terrorista, se disfarçando de assaltante de loja pra ficar lá segurando o cara e etc. É, muito maneiro essa parte. Muito bom. Entrando na base lá pra resgatar a namorada nova com o Secretary Heller. É, muito maneiro o começo desse negócio, cara. Eles sequestram o Secretary of Defense. Ah, é muito bom. No primeiro capítulo, exatamente. O Jack Bauer, o cara tá fazendo a tortura que o George Bush fala que existe, né? O cara tá torturando logo no primeiro capítulo da quarta temporada, torturando o cara que eles prenderam. De você vai passar 30 anos na cadeia, qual é o seu ataque, o que que vocês vão atacar, né? Esse é a tortura oficial dos Estados Unidos. Aí chega o Jack. Que já... é o cara, que é o cara old school. Já dá uma chave de braço no segurança, pega o cartão de segurança dele, entra na sala, mete um tiro no joelho do cara. É, porque vale a pena dizer que na quarta temporada o Jack Bauer começa, ele não tá trabalhando na CTU. Não, ele tá mais trabalhando pro secretário de defesa. Isso, pro secretário Heller. E aí ele foi lá na CTU, tem uma reunião de orçamento, ele viu rolando as paradas e ele ficou maluco, não consegue, né? É. Coça, né? O Rio coça. Mas já tem, na quarta temporada, já tem aquela torturazinha da maleta, daquela seringa maldita, né, cara? Já tem, é. Dá um só de pentatol pro cara. É pro filho do secretário Heller. Não, a dor. É pra todo mundo, cara. Não, quem é que não tomou? O Jack Bauer toma aquilo de sacanagem. Não tá fazendo nada, é tomar uma dose. Não é, não, não, o do filho eles usaram aquela luzinha com o som estridente, né? Isso, é. A não invasiva, Jureta, que não adianta porra nenhuma. O cara só não queria falar que ele era vindo, cara. Só isso. Os caras deixaram o cara um dia inteiro lá. Sai do armário, filha da puta! Não! Cadê meu pai? Eu sou filho do secretário de defesa! E aí tem a família terrorista, né? A família terror. Beirutes. Que vai namorar aquela garota americana, adolescente, teenager, bonitinha, aqui, que vai... Que isso, lembra, cara, garota? Aí, o que aconteceu? Não. Tu não confia no taco do Beirute, não, cara? Não confio. Aquela... O Beirute, ele sumiu mesmo, ele esqueceram o cara. Esqueceram o Beirute, cara. Deram ele pros terroristas e um abraço, né, cara? O único que não morreu. Não morreu, tá sendo torturado até hoje. Putz, essa temporada do bebê também, que aparece um bebê maldito. Não, é terceiro. Ah, é filho da Chloe, que na verdade não. É filho do Chase. É, era filho do Chase. O bebê maldito. Com quem? Com whatever. É nessa temporada que Kimball e o Chase não estão. Não, não estão. Eles não estão. Casaram e ela ficou cuidando das ataduras da mão dele. Que horror, cara. Mão de boneco, né? Aquela mão inchada gigante. E tem uma porrada de personagem novo nessa o presidente, tem o Edgar. O presidente Paulo já não é mais presidente. O presidente, de verdade, tá lá no Air Force One. Isso. Durante o acontecimento. Depois eles explodem o Air Force One. Isso foi foda, cara, porque eles só não quiseram matar, né, cara? Mas eles aniquilaram o presidente. Aniquilaram o presidente, cara. É verdade. E isso era tudo para roubar a maleta. Futebol. É futebol, né? É com os códigos de... Com os códigos de lançamento. Olha que plano elaborado, cara. Cara, é uma volta inacreditável. Ninguém é direto. Não. O Jack Bauer é o cara mais direto que você conhece. O Jack Bauer é o cara mais linguarudo do mundo, cara. Porque ele começa... Ele tem uma vontade de contar o que tá acontecendo, que ainda tem se ele vier com o carro dele, porque ele quer estacionar o carro, aí vem um flanelinho e fala, aqui não pode, aqui tá reservado. Meu amigo, se você não deixar eu parar o carro aqui, os terroristas vão ligar pra não sei quem, que vão acionar, não sei quem, vão explodir, vão matar 3 milhões de pessoas. O cara, tá bom, para aí, velho. Aí custa R$2. Ele é muito guarudo, cara. Mas é engraçado, porque na primeira ou na segunda temporada ele não era assim, ele ficou meio... Ele afrouxou. Os personagens tendem a afrouxar, ele né? Ele afrouxou, cara. Ele tá cada vez mais sinistro, mais motherfucker. Que isso? A segunda temporada terminou chorando, que nem um babaca? A terceira. Não. Porra, cara. A terceira temporada ele tá dentro da van, aí ele vai dar um pico, aí toca o telefone e ele fala, puta que pariu, de novo. Não. Aí atende o telefone e acaba. É, a terceira temporada acaba assim. Ele vai dar um pico, ele chora. Chorar, toca o telefone e fala, tô indo então. Então, mas ele vai dar um pico, não tem lá se ele vai dar um pico. Não, não. Que vai dar um pico, cara? Ele tá chorando, abalado. Aliás, então, pô, pega a maletinha, abre isso e fala. Isso é no início. Isso é no início que ele vai dar um pico. Ah, mas não interessa. Ele aliás, ficou a morto. Terceira temporada. Tu assistiu o primeiro e último episódio, né, cara? Exato. Você passou 24 horas daquela porra daquele carro. Aliás, a terceira temporada a gente não falou, ele mata. A Nina Myers, finalmente, né? Cara, a gente tá vacilando, porque Nina Myers, cara, é um dos personagens mais foda. É, muito bom, cara. Ela é o capeta na vida do Jack Bauer, cara. O Jack Bauer é o contrário, viu? O Jack Bauer é bizarro. Dizem por aí que se o Jack Bauer estivesse numa sala com Stalin, Hitler e Nina Myers e duas balas no revólver, ele mataria a Nina Myers duas vezes. Exatamente, né, cara? A Nina foi um excelente personagem... É uma pena que morreu, mas é... Morreu nada, daqui a pouco ela volta. Tem que ser. O cara deu 7 tiros na minha Maia, cara. Sei lá, né? Depois ele cortou a cabeça e enfiou uma estaca. Botou e enterrou a cabeça pra baixo. Isso ele aprendeu em Lost Boys. E atirar ele aprendeu no Ian Gus, né, cara? Porque não erra um tiro, filho da p. É verdade, é verdade. Aliás, é na quarta temporada que tem aquela cena bonita demais, que ele invade a casa com... Ah, na terceira, sei lá. Que ele invade a casa da loura, aí rola um tiroteio. Aliás, é excelente, né? Alô, eu sou um agente federal, mãos pra cima. O que, que você faz? Você saca uma 45 e atira no agente federal. Ah, mas americano faz isso, cara. O policial manda parar pra ver a carteira de motorista que sai em 2 horas de perseguição. É ótimo aquilo. Aí para, pô, eu tava devendo uma multa, sei lá. É, ela foge pela freeway 5 horas. Não, no outro dia dando aconteceu porrada. Aqui, onde eu trabalho, cara, o cara não parou, o policial mandou ele parar, o cara não parou, ele conseguiu, continuou seguindo pela estrada, porque ele já tinha carteira suspensa. E nisso, o policial veio de moto, ele jogou a moto contra o cara, cara. Contra o policial. Que o policial cagada, hein? Porrada agora, cara. Meu Deus, cara. O cara tá no momento, malandro. Quer dizer, ele saiu de direção sem carteira pra tentativa de homicídio, né? Muito bom. É, pois é. Bom, mas aí ele invade a casa, começa o tiroteio, não sei o quê, vem a mulher pelada, eles prendem a mulher, não sei o quê, bota uma roupa aí que eu vou te levar pra CTU. Vem a mulher pelada? Tem, alô, a mulher tá pelada, tá no tiroteio pelada. Cara, tô falando, que mulher? Sexo e violência, sempre gruda. Eu não lembro disso. Tem, sim. Que pelada é essa? Uma genérica, loura genérica pelada, que ele vai lá pra pegar ela pra levar pra CTU pra interrogar. Aí a mulher fala, não, eu vou ligar pro meu advogado. Aí vem a frase excelente de Jack Bauer. Minha filha, cala a boca. Tô te levando pro MI, né, M5, sei lá. É. A partir de agora, os seus direitos constitucionais estão revogados. Eu lembro disso. Cara, isso é muito bom. Isso é o máximo da escrotidão. Vou parar meu carro aqui. Mas, seu Jack, o senhor não pode. Seu guarda, eu estou tentando salvar o mundo. A partir de agora, os seus direitos constitucionais como guarda estão revogados. Ah, não. Vou parar aqui. Se alguém fala em advogado, o Jack Bauer ri, né? Não existe advogado pro Jack Bauer. Não, advogado, o que, que é a lei? Não, eu tenho uma teoria que o 24 Horas só vai acabar, o seriado, a última temporada, só vai acabar depois que o Jack Bauer quebrar todas as leis e regras internacionais que existem. Esse é o objetivo de vida dele. É verdade. Tem um incidente na embaixada chinesa, cara, que é importante pra caramba. Exatamente. É a coisa mais importante, na verdade, que aconteceu. O que aconteceu na embaixada chinesa foi o seguinte: ele foi invadir atrás de um cara que tava ligado lá com os terroristas. Keymaker. Não, não The era Keymaker. O Keymaker, não. Você tá maluco? Você fica achando que vê os caras no... Não é. Não é o Keymaker. Só tem 18 atores em Hollywood, por isso que o DVD sempre me 18 amo. Chineses, atores chineses, né? É, foda. Tem aquele velhinho, né? Que... É o velhinho. Tem aquele careca cabeludo de bigode que apareceu no Duro de Matar. Na primeira temporada. Falou, o seu Miyagi, mas seu Miyagi já... Seu Miyagi morreu. Agora são 17. Tristeza isso, cara. O seu Miyagi era japonês, não era chinês. Ou era chinês, não era? Aí, então... que acontece um tiroteio lá dentro e o embaixador é morto pelos próprios guardas, sem querer, num fogo amigo. Isso. Só que os chineses culpam, né, a invasão e culpam o Jack Bauer, que é... Acabam descobrindo que o Jack Bauer que era o responsável e ficam atrás do cara, ficam enchendo o saco. E pressionam o presidente a entregar o Jack Bauer. Presidente Logan, bunda mole, ficam pressionando e você, ah, beleza, esses chineses não vão aparecer mais. Aí no final, o plot do míssil eles acabam resolvendo, né? O cara consegue pegar um pendrive lá e... Os caras, em 5 minutos, reconstroem o HD da parada, né, cara? É, cara, absurdo, cara. E aí descobrem onde é que tava vindo o míssil e os aviões... destrói o míssil no ar. Aí você, ó, acabou. E aí os... Não acabou. E o cara descobre que, né, os chineses estão atrás dele, não vão arredar o pé, e aí o presidente manda matar o Jack Bauer, e o Jack Bauer acaba fugindo, avisado pelo Palmer. O Jack Bauer morre pela segunda vez. Exatamente. Exatamente. É verdade. Dessa vez ele simula a própria morte, né? Dessa vez é linha mortal completamente, cara. Total, total. Depois que saiu a galera, entrou o Kevin Bacon e o resto e ressuscitou o cara. Exatamente. E aí ele ressuscita e vai em direção ao sol, sem identidade, sem nada. Ele sai que nem o Hulk, né, cara? É isso que eu ia falar, a musiquinha do Hulk no fundo, né? Turururu. Toca a musiquinha aí. Turururu. The only reason you're still conscious is because I don't want to carry you. temporada, a melhor. Essa temporada eu defino como pé na porta, tapa na cara. Eles começaram decidindo que tinha que diminuir a folha de pagamento da série, né? A quinta temporada, olha só, o 24 Horas, ele teve várias críticas na quarta temporada, teve menos audiência, menos. Tinha menos. Menos? Não falei, eu não falei menos, sai fora. Ele teve menos audiência na quarta temporada em relação ao que eles esperavam, e a quinta temporada, já estavam achando que já estava definhando 24 Horas, mas a quinta temporada foi um sucesso de crítica, foi a maior audiência do 24 Horas em todos os tempos, com mais de 13 milhões de espectadores em média, e cara, realmente colocou 24 Horas de volta em todos os... em todas as matérias, em todas as revistas, porque as pessoas já estavam achando que estavam enjoando, que era essa mesma coisa, e a quinta temporada veio, como o Dave falou, pé na porta, tapa na cara. Começa de cara com a morte do presidente Palmer. Cara, eu falei, eu tava assistindo, eu e o David Palmer tava em frente àquela porra daquela vidraça. Cara, ninguém fica na porra da vidraça olhando a paisagem se não é pra tomar um tiro na cara. Tu fica na tua casa olhando pela janela? Pô, que beleza, vou estar aqui no nosso ficar olhando. Só o Darth Vader faz isso e não morre, cara. É, até porque a vidraça dá pro espaço, né? Esse é o mais difícil, mas tudo bem. Pô, mas vem cá, você descobriu a série inteira antes, você descobriu dos japas, descobriu de tudo. Ah, cara, mas tava previsível os chineses, cara. Aí ele, esse, cara, eu não previ, eu vi, que bom, o David Palmer voltou, adoro o David Palmer, porque na quarta temporada ele só aparece no finalzinho, né? Aí esse ele... Comprando pão, né? Não, vou ali comprar. Aí eu falei... Oi, Jack, tudo bem? Você aqui na padaria? Pra já... Não, ele tinha voltado como conselheiro durante a crise. Diga-se de passagem, eu gostei do presidente Palmer ter morrido, cara. Não, porque apesar de eu gostar do personagem e tal, ele tava correndo risco de virar o Itamar, né, cara? Aquele cara que já foi o presidente e arruma sempre uma maneira de estar envolvido na minha... Pois é, cara, não, eu também... E isso que faz o 24 Horas ser legal, né, cara? Você não pode esperar, você gosta pra caramba daquele personagem... E de repente, cara, a primeira temporada foi toda pra impedir o assassinato do David Palmer. De repente, em 5 minutos, o cara... Pá! Acabou. Não, é na cara. E depois, cara, pra terminar, matam a Michelle. Meu Deus, cara, que horrível. E o Tony. Quase matam e depois matam o Tony. Exatamente. Cara, quando o Tony... O Tony foi bem matado, cara. O Tony era muito chato. Ele era muito melodramático, cara. Bomba caindo, uma situação e ele... Ô, Michelle. Porra, para com isso. Não, o Tony Almeida... O Tony Almeida, na quarta temporada, passou mal os bocados, cara. Na quarta? Porque ele foi preso por ter liberado o terrorista e pra salvar a Michelle. Foi currado... Ele voltou andando torto. Onde, cara? Bebeu tudo, se separou. Ele foi pra merda, ele foi pro limbo. Foi. É, tá na quarta temporada ele tá fudaço. E na quinta, mais ainda. Ele fica no hospital lá. Na quinta ele fala de desistir, vou abrir só uma empresa de segurança privada. Eu e a Michelle, a gente saca de tudo. E aí, cara? Pois é, o toque do Chuck Bauer, né, cara? Tocou, não tem como, mas cedo ou mais tarde vem, né, cara? Não, e por que não para aí, né, cara? Morre o Edgar, cara. Ai, meu Deus. Cara, quando o Edgar morreu, eu fiquei triste, cara. Não, não, porque eu falei, não vai morrer, cara, ele não vai morrer. Triste não, não. Peraí. Meu personagem preferido depois do Mason. Não, mas o Edgar era outra mala, bicho. Que mala, cara? Ele era ótimo, esquisitaço. Ah, bom. Ah, tá. The Freaks on Fire. Tá bom. Ele ficava nervoso com tudo, cara. Ah, achava ótimo, cara. Ficava feito um porco, cara. Pô, mas a morte dele é muito triste, cara. Ele entra na sala, Chloe, não sei o que lá, e plof, cara. Que horrível, cara. Cai babando. Aliás, você sabe por que isso aconteceu, né? Que a Kim Bauer foi visitar seu marido. É verdade, cara. Por isso que eu odeio a mulher. A mulher entra, até... cara. Gut tóxico, matando todo mundo, cara. Até o The Hobbit morreu, né, Brad? Pô, o Sam, redenção. Teve a sua redenção. Cara, e a cara do Jack Bauer quando a Kim apresenta o namorado psicólogo pra ele, cara? Quando o psicólogo tenta argumentar alguma coisa com o Jack Bauer, que ele fica olhando pro cara assim como, pô, tu é o próximo, tu tá bro. Falando... Aí o cara fala alguma coisa, tipo, ele tá falando com a filha dele e tal, e aí o cara entra falando, ele olha pra cara do cara, fica um minuto de silêncio assim, ele, tipo, você tá falando comigo, rapá? Quem é você, maluco? E ele voa no pescoço do cara. É, claro. Muito bom, cara. Todo bom pai, o que você vai esperar, né? Aliás, olha só, vamos ser francos aqui, vamos lá. Momento sério, a segurança da CTU é risível, né? Não, é patético. É risível, olha só, eu tenho um cartãozinho aqui que tem uma fotinha minha e meu nome. Se o cartãozinho é de verdade, se não é, não vê o caso. Porque eu entro, passo o cartãozinho, aí um segurança, que deveria ser um cara, né, com o mínimo de bom senso. É, os seguranças do CTU, pra começar, usam o mesmo uniforme da galera do Star Trek. É, isso pra mim não é qualquer crédito. É o que eu ia falar. Ô, seu doutor fulano, pode entrar aí à vontade, tá? Pode entrar, porque, veja bem, nós somos a central contra o terrorismo, mas só existe uma. Se você jogar uma ogiva nuclear em cima desse prédio, os Estados Unidos inteiro não tem contra o terrorismo. Não, e aquele tem. Bando de coadjuvante que fica ali também, que não faz nada, né, cara? Ninguém fala nada. Pensada ali que não resolve nada, que não descobre nada. Nada. Ele só aparece quando vem alguém assim pra dar um comunicado, que ele vai junta, e todo mundo vê. É, porque não é verdade. Sempre com a pastinha de papel, mandando um lado pro outro. Toda temporada tem uma gostosa genérica, tipo aquelas que tinham no Trapalhões, a Praça Nossa. Que chega com a pastinha e fala uma ou duas frases. É que tá dando pro produtor da época. O doutor Almeida mandou entregar isso. Vai embora. Aparece dois episódios e nunca mais. Exatamente. Mas aí, é isso. Tem ataque na CTU. Morre o Sam, o Hobbit. Que era legal. O cara tinha descoberto lá que o Jack Bauer tava gritando um código antigo. Pelo amor de Deus, tô sequestrado! Não sigam isso. O que eu estou falando, né, cara? Ele ficava falando, estou na posição 2! Posição 2! Porra! Ninguém se ligava. E aí, né, ele tava tendo uma boa participação, né, tava... Eu gostei quando ele morreu. Foi o cara que se redimiu, né, redenção, mais uma vez. Redenção. Agora, tem o Mr. Bean. Que Mr. Como? Bean? O marido daquela namorada dele, o ex-marido, Mr. Bean. Era igual o Mr. Bean, que é torturado, Jack Bauer fica beliscando os mamilos dele até ele falar a verdade. Tadinho, cara. E depois o Jack Bauer, nessa temporada, ele fica estéril. Isso foi na quarta temporada, rapaz, do Mr. Bean. É? Rapaz, que merda, hein? Que ele explode aquele negócio magnético? É, quarta temporada. Que ele fica... Não é na quinta? Não, na quarta. Não, na quarta. O negócio magnético. O negócio magnético, que era um pulso eletromagnético, cara, na quarta. Rapidão, a gente esqueceu de falar. Aquele pulso eletromagnético, o Jack Bauer está lá... Eu não tenho mais nada. Os testículos dele viraram duas uvas passas. Cara, olha só. O Jack Bauer está na empresa tentando acessar um arquivo que vai incriminar a empresa. O cara, em vez de chegar lá, dá um tiro na cabeça do cara, ou desliga a central de luz, o cara não. Acionem o pulso eletromagnético, cara. Que é isso? Nego, não tem limite, né, cara? E daí se a cidade inteira vai desligar? Todas as televisões do planeta vão pegar fogo. Caguei. Fizeram uma pesquisa por aqui, que até foi... A ideia era fazer uma pesquisa séria de quem você gostaria que liderasse os Estados Unidos na guerra contra o terror. Jack Bauer ganhou longe. Cara, acredito. Foi? Muito bom. Mas aí vocês veem que na quinta temporada é o problema do gás nervoso, né? Gás nervoso, cara. Que, é um gás língua, nervoso, né? Que língua maldita que é o português, é muito né, cara? Né, cara? E a gente descobre que o presidente Logan... Babaca. Estava por trás da história com o Robocop. Isso, Robocop, cara, que mandou bem pra cacete. Robocop foi um grande vilão, cara. O melhor, eu acho que o Robocop foi o melhor vilão, sabia? Porque ele era o cara que recrutou o Jack Bauer, né? Isso. Como treinou. Então ele era o Jack Bauer pai, né? Ele era o... Pois é. E ele sabia tudo, cara. Ele agia by the book e desestabilizava tudo. Ele sabia todas as maneiras, cara. Exatamente. Ele fez o Jack Bauer torturar a namorada. É, muito bom, cara. E ele matou tá o Jack lá. Jack Bauer deu um tiro na mulher dele. Exatamente. Foi isso que o Fred viu. Olha a piedade, cara. Muito boa essa cena. É o terceiro momento que define o Jack Bauer. Olha só, você é culpado, você é esquisito, mas eu tenho respeito por você. Você vai me dizer o que eu quero saber. Não vai dizer. Ah, não vai não? Não. Então eu vou atirar no inocente, que por um acaso é só mulher. Caguei, atira nela, então toma no joelho. Cara, aquilo é muito bom, bicho. É de uma esculhambação, sacou? É aquele negócio, olha, você, sei lá, é arrancar... Eu não consigo definir. É tão grosseiro, é tão imbecil. Eu vou atirar na mulher, mas ela não sabe nada. Caguei, vou atirar nela. Porra, arrancar esses braços. O Jack Bauer, cara, o negócio é o objetivo dele. Não importa o que, que ele tem que fazer pra chegar lá, né? Cara? Ele atira na mulher e o Robocop não muda a cara. Não, o cara... A mulher fica, pelo amor de Deus! E a cara de fud... do Jack Bauer era impagável. É excelente. Cara. Ele fala, pode matar. E a cara da mulher? Mata. E a cara da mulher? Que ela leva o tiro, olha pro cara e fala, e pensa, esse filho da puta. O cara, tipo, bate, Jorge. Atira na outra perna. Não tô nem aí. Pois é. O Robocop mata o Tony Almeida, né? É ele que matou o Tony Almeida, cara. Fiquei... Mas também o Tony é burro, né, amigo? Sejamos francos, né? É, deu mole, deu mole. O Tony mole. Pediu, né? Pediu. Morre, o Terry Heller, cara, não morre, não se sabe como que ele caiu no desfile. Caiu no coiote, né, cara, os dois. Eu caí aqui, peraí, como é que ele não morreu? Eu caí aqui, ele não morre. Eu caí aqui de carro na minha Maia, era o morro, cara. Mas o cara caiu lá do King Kombal, pois é, ninguém sabe como é que não morreu. Eu achei por um momento que eles iam matar o Aaron. Eu também achei, cara. E eu me apavorei, cara. Eu falei, também. Se matarem o Aaron, eu largo, eu não vejo mais. Eu fiquei desesperado, cara. Aaron é aquele cara do serviço secreto que tá desde o começo, cara. O coroinha. Desde o primeiro temporada. Ele é um dos caras pouquíssimos que aparece desde a primeira temporada. Quase que morreu o Aaron, que era... Quase que morreu, cara. E eu tava desesperado, meu irmão. Eu não sabia mais o que fazia. Pois é, cara. Isso que eu tô falando. Eu tava com medo pela Chloe agora, cara. Porque ela realmente é a pessoa que não pode... Por sinal, a Chloe, né, cara? Ela chama o celular do Jack Bauer umas 25 vezes por minuto. Uhum. E mesmo assim, com toda aquela tecnologia toda, ninguém tem caller ID nos telefones, né? Porque ele sempre manda um Bauer. Claro que é. Tá ligado? Ninguém mais liga pra ele, velho. Ah, muito bom. E você parece surpreso que a Chloe tá ligando pra ele. Uma frase sensacional é logo no começo da quinta temporada, que alguém pergunta pra ele, quem é você? Ele fala, eu sou alguém que não deveria estar mais vivo. É muito bom, cara. Quando ele vai comprar pão, ele fala, eu sou um agente federal, Jack Bauer, me vê 3 baguetes. Total! Aliás, agora, deixa eu lembrar, a gente falou aqui alguns netcasts atrás que o Código da Vinci tinha sido cotado pra ser, né, o pessoal do 24 Horas quis comprar os direitos pra fazer uma temporada sobre o Código da Vinci e o Dan Brown não quis e tal. Não era o Código da Vinci, a gente falou errado. Era o outro livro, qual é o nome? Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, isso. Porque aquilo sim é a trama de 24 Horas, a história da bomba que pode ser feita, uma bomba de antimatéria e ela tem um counter de 24 horas e tal, e aquilo... Mas o Jack Bauer ia pro Vaticano? Não, não necessariamente seria o problema, teria exatamente o problema do Vaticano envolvendo a igreja e tal, mas você teria a ameaça da bomba de antimatéria. Agora, diga-se de passagem, tem uma coisa também, vai começar a sexta temporada agora, eu não sei como, cara, que os terroristas ainda não ficaram um pouco mais espertos, cara. E começaram a pensar, porra, lá em Los Angeles tem um tal de Jack Bauer que vai me chocar a caceta. Vamos destruir Chicago, Boston, sei lá, né, bro? Esquece Los Angeles, né, bro? Não, cara, a quinta temporada ele acabou capturado pelos chineses, como eu havia previsto. Exatamente. Né? E adivinha quem é que tava lá no porão? Quem? Aquele ator que sempre aparece, aquele chinesinho. Não tava, o cara é cabeludo, bigodudo? É, vê lá. Pode ver na quinta temporada, pode ver. O cara tava na primeira temporada? Não é possível, cara. Pode ver que o cara tá lá. Ah, cara, eu vou conferir isso depois. Vê, tô falando, pô. O cara é o cara. Assim, eles já usaram todos os orientais, né? Só falta o pequeno médico. A sexta temporada, ela vai acontecer 20 meses depois da quinta. Nossa, Jack... Cara, Jack vai 20 meses. Eles estavam querendo fazer um especial entre a quinta e a sexta temporada, mostrando como o Jack volta da China, porque eles não queriam começar lá na China, é, né? Sim. Ah, é? Eu não sei se eles vão fazer isso não mesmo. Não tem, senão ele fica 18 horas viajando. É, pois é, que eles iam fazer um teste, uma ou duas horas pra mostrar como é que ele volta pros Estados Unidos. Eu não sei se eles vão fazer mesmo. Pô, agora o cara vai ficar 20 meses preso numa prisão chinesa, tá de sacanagem, né? Sendo torturado pelo show e um ferro. Eles têm que mostrar o que aconteceu com ele, né, cara? De alguma forma, eles têm que mostrar como é que ele voltou pros Estados Unidos. Pô, eu não acredito que ele volte assim. Cara, a quinta temporada termina de Boyer falando assim, kill me, please. É muito sinistro, cara. Ele vai fugir, cara. Não vai fugir, cara. Não vai falar... Não, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser trocado, cara. Exatamente. Pô, vai ser trocado e ele vai atrás do cara que por qual ele foi trocado, né? Provavelmente. Ah, com certeza. Eu tenho dois fatos sobre o Jack Bauer interessantes. Uhum. Primeiro fato é que matar o Jack Bauer não adianta, porque ele só fica mais... segundo fato é que Jack Bauer uma vez fez uma queda de braço com o Super-Homem. O combinado era quem perdesse usava uma cueca por cima da calça. Ridículo. Pensei que você ia falar também da bolsa do Jack Bauer. O Gato Félix, né, cara? A bolsa do Gato Félix. Muito bom. Estilo, pô, das antigas total, que é aquela que vem pelo ombro, né? Indiana Jones, né, cara? Bolsa Indiana Jones. Leva uma porrada de coisa lá, pô. É estilo bate-cinto a bolsa dele. E é sempre leve, né? Sempre levinha. Você vê que nunca tá puxando pra baixo. Você pensa, o que que ele tava fazendo com isso? A bolsa não é nada, cara. A maneira no porta-malas da picape. Tinha um gavetão gigante. E tudo que equipamento você pode. Cara, que carro maravilhoso, cara. Muito bom. Se fosse no Brasil, ia usar pochete, né? Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Pois, vou contar a verdade para todos. Estes raparigas, estes gajos, me pegam um dia para gravar tudo que eles querem, para o ano inteiro. E eu tenho que ter ideia para todos. Um atrás do outro. Não aguento mais. Aí depois eu sumo, desapareço. Eles ficam alguns sem português. Aí quando eu volto, eles querem gravar logo uns 20. Para garantir. O próximo Jovem Cast vai ser sobre... jogos de tabuleiros. Jogos de tabuleiros. Que antigamente não tinha muitos videogames. Não tinha essas coisas todas. Então os putos tinham que jogar no tabuleiro. Era damas, era war, era detetive, que mais? Jogo da vida, aqueles de cara a cara. Pois, eram estes jogos todos que todo mundo tem. Pega varetas. Eu era bom de pega pau. Querido, pega varetes ou pega pau, era muito boa nisto. E é isso que eles vão falar. Não tem mais assunto nesta porcaria de Jovem Cast, estão inventando qualquer bosta. Quem quiser engolir, que aguente. Adeus. Canelada para mim. Pega pau não era jogo de tabuleiro. Pois, os pegas varetinhas não era. Mas eu jogava. Mas eles vão falar só de tabuleiro, não vão falar de cartas, não vão falar de nenhum outro jogo. É o tabuleiro mesmo. Aguenta que é só enrolação. Vai ter um outro só para os jogos mais... só para os joguinhos de pular corda, pular elástico. Por enquanto é só tabuleiro. Pois. Adeus. Tabuleiro na cabeçada de vocês.